Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês, pela presença. Né? Hoje é o nosso penúltimo ensaio sobre envelhecer do ano. Já estamos preparando a programação do próximo, respeitando e pegando as opiniões que vocês colocam na nossa avaliação. Por isso que é importante, ao final da avaliação, vocês preencherem, entregarem para a gente. Tá, a avaliação, com o que vocês têm de críticas, de elogios, e o que a gente pode melhorar na nossa atividade. Tá bem? Isso foi um evento que a gente começou no mês de fevereiro, com a intenção de promover o debate e o diálogo sobre as questões de envelhecimento na nossa sociedade. Tá bem? E acredito eu que fomos bem sucedidos nesse ano, e para o próximo ano, acredito que os temas serão bem relevantes também. Lembrar que o ensaio sobre envelhecer só é possível, é uma realização do CRINORTE, né, Centro de Referência do Idoso da Zona Norte, que é um ambulatório de atenção secundária do SUS, que se localiza na região do Mandaqui, aqui em Santana, na capital paulista, e que tem o apoio da SBGG São Paulo, da revista Aptari e do Hospital Santa Catarina. Tá bem? Vou chamar a Débora, que ela vai da continuidade. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de estender o meu agradecimento às nossas convidadas. Eu sou Débora Alves, eu sou da revista Aptari. Eu peço a gentileza que vocês desliguem o celular no modo mudo, tá? Depois que fizermos aqui, a gente bater papo aqui com as nossas convidadas, nós vamos abrir as perguntas para a plateia. Tá? E aí eu peço que vocês façam, se forem fazer alguma consideração, que sejam breves, já façam a pergunta, a gente tem um tempo maior e uma participação. Eu quero chamar ao palco a Ana Cristina Passarella Bretas, que é a nossa primeira convidada. Ela é graduada em enfermagem pela PUC Campinas, bacharela em Ciências Sociais, Escola de Sociologia e Política de São Paulo, mestre em Educação pela Unicamp, doutora em enfermagem pela Unifesp. Seja bem-vinda. Pode ficar à vontade. Quero chamar a nossa querida Marília Berzins, também ao palco. Ela é graduada em Serviço Social pela FMU, mestre em Gerontologia Social pela PUC de São Paulo, doutora em Saúde Pública pela FSP da USP, especialista em Geronto pela SBGG, é tutora de vários núcleos e presidente e coordenadora do curso de formação de cuidador de idosos do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, o OLI. Seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é a velhice marginalizada. Então, quando a gente fala de marginalização, essa palavra está diretamente relacionada à exclusão, né? Hoje a gente tem um indivíduo 60 a mais uma consciência maior do seu papel na sociedade. Então, de que maneira essa marginalização acontece? Fique à vontade, Marília, Luana. Primeiro, eu queria agradecer ao CRI, através do Diego, que me fez o convite de participar deste evento. Me sinto muito agraciada, muito feliz de estar com vocês. Aí eu pergunto assim, eu não tenho certeza se as pessoas de 60 anos e mais, se elas estão absolutamente participantes desta vida social, se elas têm um papel de inclusão. Porque quando a gente considera a velhice, ela não é homogênea, é heterogênea. Eu venho de um trabalho que sempre fizemos na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria Municipal da Saúde, na área técnica de saúde do idoso, onde eu tive a oportunidade de viver 11 anos no Conselho Municipal do Idoso. Eu tenho discutido muito este papel, se o idoso efetivamente tem se apropriado deste protagonismo, se ele não é mais discursivo do que prático. Quando a gente olha no cenário brasileiro, as políticas, como elas têm se desenvolvido, eu fico um pouco frustrada em relação à participação do idoso. Porque, muitas vezes, o próprio idoso que participa do movimento, que participa de um conselho, ele não se reconhece idoso. O idoso é o outro. Nesse sentido, se o idoso é o outro, eu estou falando em favor do outro, e não da minha pessoa, de causa própria. Né? Então, eu realmente eu tenho pensado e não acho que, efetivamente, nós temos um movimento que representa a população idosa, porque ela não tem uma cara única, ela não é expressa. Então, tem pessoas que defendem a causa, mas eu pergunto assim, que causa é esta? O que, que nós queremos como segmento idoso? Para onde vamos? Tem Sêneca que fala que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Com todo respeito, eu estou vendo aqui representante do segmento que me cumprimentou de longe, mas eu acho que a gente precisa discutir. Ao negar, ao estar distante dessa prática, eu não tenho uma pauta nacional, uma política. Veja, nós estamos discutindo a reforma da Previdência. Vai impactar diretamente a quem é idoso, quem está à beira do envelhecimento, e da população mais jovem. Mas isso é coisa do Senado, do Congresso, não me diz respeito. Então, essa participação, essa falta de uma pauta única, para mim, é um fator de marginalização de pessoas idosas. Porque aquele velho que eu vejo caído na rua, que eu vejo institucionalizado, que é vítima de violência, não sou eu. É ele que é velho. Essa não é a minha velhice. Ao não reconhecer essa heterogeneidade da velhice, eu vou pensar que tem velho que tem muita grana, uma boa parte da... não me lembro se eu estou errada, mas os idosos vivem com 2 salários mínimos. 60% quase dos idosos que são aposentados são 2 salários mínimos. Né? Eu tenho visto instituição de longa permanência que está pedindo para a família R$ 2.500. De onde que a gente vai tirar esse R$ 2.500? Então, este cenário, acho que vai nos assim, favorecer essa discussão aqui. Né? Então, chama a atenção. Nós somos realmente um segmento, um movimento dos idosos? Na minha avaliação hoje, eu creio que não. Porque não tem uma pauta, uma unidade. Nós não sabemos para o que queremos. Se eu não sei o que eu quero, eu não vou ser atendida. Não sei se a Ana gostaria de comentar. Bom, eu agradeço, né, o convite para estar com vocês aqui. Para mim é uma experiência nova. Eu confesso que, quando foi feito o convite, eu titubeei muito para ver se aceitava ou não, né, porque eu estou me construindo numa nova etapa. Então, aquilo que foi posto tão gentilmente a hora que me apresentaram é um cenário que eu estive. Né? Eu estive enfermeira, eu estive socióloga, eu estive professora universitária. Hoje eu estou me repensando, eu estou me colocando numa outra forma de vida, como professora aposentada, que estou, né? E indo para o mundo da literatura. Então, atualmente, eu tenho pensado o mundo, e o velho marginalizado entra nessa perspectiva de mundo, a partir da ficção. Né? Pode parecer muito estranho, falar assim, para alguém que dentro da academia é conhecida pelo ativismo com a população em situação de rua, em particular com velhos em situação de rua, de repente dá esse salto para o mundo ficcional. Né? Então, hoje, eu ficciono a realidade. E estranhamente, essa ficção da realidade a partir do velho eclipsado, né? do velho que está no cenário, no nosso cotidiano, tem me dado maior possibilidade de um contato com um público, né, leigo, do que eu tinha dentro dos bancos acadêmicos. Porque os bancos acadêmicos, eles estudam, né? Esse é o nosso papel dentro da academia, a gente pesquisa, a gente publica, né? Só que a gente publica dentro de uma métrica que serve para os pares. Os ímpares estão do lado de fora. E os ímpares são os que estão no movimento, né? Então, eu concordo plenamente com a Marília, né? E estar com a Marília é sempre delicioso. A gente se conheceu num ativismo dentro da SMS em 2001, e esse ativismo nos coloca dentro de uma circunstância que a gente pode ficar muito tempo sem se ver. Sem se ver, e, de repente, quando a gente se encontra, é aquela sensação de, oh, como eu te disse mesmo, né? E a vida continua. Porque o que une é esse olhar diferenciado para dentro, né, de uma velhice que não está no Senado, não está no Congresso Nacional, não está numa perspectiva da gerontocracia. Então, pensar o velho é a gente pensar que velho a gente está falando. Porque quem discute hoje, né, os malefícios dentro, né, da situação política, e pensando política como polis, não são jovens. Então, eu acho que isso é uma das questões que vale a pena a gente trazer para dentro desse cenário. Né? De que velho eu falo, que velho eu sou, né? Que velho eu quero ser. Aonde eu coloco o foco do meu olhar, é aí que eu construo a minha realidade. Né? Os nossos idosos, né, ou nós próprios, nós estamos nesse cenário urbano. Na vinda para cá, né, e eu ouvindo o rádio, me preparando, eu ouvia o locutor anunciar, falar, olha, metrô está um caos. Alguém caiu na estação X. Né, e aí eu lembrei do velho poeta, né, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Porque a questão posta era essa. Então, a banalização do sofrimento humano hoje é o que nos coloca dentro desse cenário de que, quando eu vejo o outro numa situação de margem, e aí eu faço uma provocação muito mais no mundo da literatura, que estar à margem significa estar dentro, só não estar no centro. Né? Até para a gente começar a pensar, tem velho e tem velhice que não está na margem. Então, assim, ela está fora. Né? Agora, ela está fora do quê? Então, acho que é um pouco isso, para a gente aquecer a conversa e a gente vai tocando. Só para a gente tem dois. Porque eu estou com medo, como eu falei aqui. Eu acho que é esse diálogo que nós pretendemos. Eu acho que o envelhecer nos oferece essa reflexão sobre a velhice em diversos ângulos. Falar de uma velhice marginalizada, eu penso que incomoda muito a nós, porque talvez ela anuncie um velho que eu não quero ser. Na minha pesquisa de doutorado, eu fiz num hospital público, aqui da Secretaria Municipal de Saúde, e eu trabalhei sobre o tema de violência institucional, aquela que é cometida pelo próprio serviço. E eu fiquei durante quase um ano indo e voltando para esse serviço para conviver e conhecer. E o meu foco não eram os idosos, eram os profissionais da saúde. E o que incomodava muito a eles, e foi muito marcante, é a velhice que incomoda. Eles são velhos, pobres, vejam bem, olha a construção do imaginário da velhice. Ele é velho, pobre, poliqueixoso, apresentava uma doença crônica ou uma doença emergencial grave, que revelava para ele, este velho eu não quero. Porque nós também, e eu fico muito preocupada com a gerontologia, e muito mais com a mídia, que tem tentado construir uma velhice que não é generalizada. E aí a gente acha que aquela velhice está correta. Puxa, eu não salto de asa delta, eu não pulo de avião, então eu estou fora, à margem desse cenário. Está claro isso que eu estou dizendo para vocês? O velho do hospital, que público, que não tinha convênio com o Einstein, com o Sírio, que são tops nesta área, samaritano, era uma velhice que anunciava que eu não queria. Então, eu nego a velhice. Eu não quero ficar velho, porque este velho me revela uma velhice que eu não quero pertencer. né? E com essas características, hospital público, SUS, sem convênio, sem condições, quero. Que velhice é essa que você está me falando? Não é? Então, eu acho que, como a velhice não tem um modelo único, eu acho que isso a gente tem que preservar, eu não posso generalizar a velhice, dizer que ela é uma fase ruim. Para muitas pessoas, de verdade, é uma fase muito boa, construtiva. Para outras pessoas, ela pode representar o fim da vida, que horrível, eu não quero mais viver dessa forma. Não é? E aí, nesse cenário, a gente pode encontrar, vou citar, Lula é idoso, Dilma é idosa, o Temer é idoso, não é? O Congresso e o Senado, eu não vou me lembrar agora, eu até procurei, eu fui numa audiência pública para defender a profissão de cuidador de idosos, e a deputada que era anfitriã, ela trouxe uma estatística de qual o percentual de pessoas idosas no Congresso. Só que essas pessoas não se reconhecem como velhas, elas são políticas. Está entendendo? A condição de velhice não me pertence. Eu posso até ir na audiência pública defender o cuidador de idoso para a velhice, mas não a minha velhice. Ora, se eu não me reconheço como uma pessoa envelhecente ou idosa, ou qualquer forma que a gente queira chamar, essa velhice não me pertence. E vejam, a condição econômica dele é determinante, porque eles vão se aposentar, dependendo do número de mandatos, ele tem uma aposentadoria extremamente importante. Quem é ex-presidente da República tem uma aposentadoria significativa, diferente dos 27 milhões de idosos que nós temos no Brasil. Está claro o que eu estou dizendo para vocês? Eu queria que a gente entendesse isso. Que velhice é essa? Compartimentada. Ela é, ao mesmo tempo que, inclusive, ela é excludente. Porque quem tem renda, e aí a gente não pode fugir do modelo de sistema que nós vivemos, é o capitalismo, gente, é mais-valia. Não é? Por que, que velho não serve? Porque ele está fora do mercado, ele já deu. E, aliás, ele é um peso ainda. Olha, a Previdência está falindo, porque nós temos muitos idosos e muitos aposentados. Nossa, a conquista da humanidade em termos de anos passa a ser um problema. Olha, você é responsável. E o que me incomoda é o discurso da pessoa mais jovem, que concorda com esse movimento. Mas ele vai envelhecer, não é? Então, os idosos pagam a conta da Previdência, do sistema de saúde, pagam várias contas. Porque eles são velhos, dão trabalho, precisam de saúde. Não é? É nesse sentido que a gente precisa reconhecer ou repensar de que marginalidade é essa que nós estamos falando. Né? De que lugar você ocupa no social? Que lugar você ocupa nesse sistema? Os idosos não são a população economicamente ativa. Pelo contrário, eles são inativos. Eu me lembro, quando eu me aposentei, o primeiro choque que eu tive, que eu tive que assinar um documento na Secretaria Municipal da Saúde, assim, lá, estava o lugar da assinatura, assim. Eles falaram, a palavra que eles disseram era inativo. Dá para a gente repensar isso. Onde está a atividade nos jovens? Se eu sou inativo, então, assim, eu sou um peso para o sistema. Isso é a reflexão. Alô, é? Oi. Agora foi. Aproveitando esse gancho de super idosos, né? Que também é uma marginalização de quem não consegue acompanhar isso. Na semana passada, eu participei de um evento onde tinha um representante da Holanda fazendo uma apresentação, e ele comentava, o conselho dele era que a Holanda já está envelhecida, né? Nós sabemos, mas é um país pequeno comparado com a imensidão do Brasil. Né? E ele falava que a gente devia mudar o nosso olhar em relação ao envelhecimento, e que a gente deveria passar a responsabilidade de como a gente quer envelhecer para esse indivíduo. Então, pegando esse gancho, isso não é mais um peso para o idoso? Pode. Me leva a uma leitura, inclusive, de política de cunho neoliberal. Né? Uhum. Eu desobrigo o Estado e responsabilizo o indivíduo. É preocupante. Agora, é um movimento que ele está no mundo da dialética. Né? Ele é histórico, ele tem contradições e ele tem um conflito dentro dessa perspectiva. O que eu estou pontuando dentro dessa lógica? qual é o meu papel social, né, e político dentro do cenário de um país pobre que envelhece. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Nós estamos num auditório dentro de uma avenida que tem sido palco, né, de grandes manifestações, ou verdes e amarelas, ou vermelhas, mas assim, polarizou, na verdade, uma questão que está em voga, que é que tipo de política eu quero. Se eu quero uma política neoliberal, e aí faz todo sentido isso que você coloca, ou se eu quero uma política que garanta o estado de bem-estar social, né, dentro dessa outra perspectiva. As velhices estão dentro desse cenário. Eu continuo, né, com, eu não diria trabalhando, porque hoje eu estou muito mais com e como, né, do que algum tempo atrás, que eu ia para as pesquisas, com movimentos de idosos na periferia. Né. Aquelas idosas, e aí eu uso a questão de gênero, aquelas, né, porque a grande maioria são mulheres, elas estão lutando pelo SUS, elas estão lutando pelo SUAS, elas não estão lutando pelo idoso, dentro dessa perspectiva, porque elas não perderam o local do mundo de cidadã que constrói aquilo que não está posto. Elas nasceram no período no qual eu nasci também, que o SUS não existia. Né? Então, hoje, é muito complicado você chegar para uma geração que nasceu dentro de um estado de bem-estar social e falar para ela que aquilo que ela está perdendo vai fazer falta, porque ela não conheceu a falta. E essas idosas estão tomando para si parte dessa responsabilidade. Então, às vezes, me preocupa muito o movimento de idoso que luta só por si. Eu acho que essa é uma crítica que eu tenho a alguns movimentos. Enquanto sanitarista, né, a gente não deixa de ser. Uma das críticas que eu faço, né, e aí eu faço a mim própria, né, não teria ousadia de fazer para os outros colegas, nós conseguimos implementar um sistema de saúde universal, equânime, que tem uma perspectiva de política pública dentro daquilo que eu acredito. Mas talvez a gente não tenha contado para as gerações que vieram depois. Né? Então, hoje, quando a gente fala, colega, vamos lutar, né? Sistema único de saúde corre riscos. Né? Eu tenho que explicar que sistema de saúde eu estou falando, porque muitas vezes as pessoas não têm. Então, me preocupa, né, esse tipo de discurso. E eu ouso acreditar, né, que cada uma e cada um de nós guarda dentro de si o velho que eu coloco à margem. Então, de repente, a gente pensar, né, que velho que eu estou colocando à margem. Né, eu posso estar excluindo por classe social, eu posso estar excluindo por gênero, eu posso estar excluindo por geração, eu posso estar excluindo por etnia, eu posso estar excluindo por um monte de coisa. Mas, enquanto eu não me percebo como alguém, né, que está dentro do processo e que também exclui, fica difícil eu tomar partido de que luta eu entro. Né? Então, é um pouco nesse sentido que eu vejo, né, essa coisa de responsabilizar o cidadão. Tem que responsabilizá-lo, mas sem desresponsabilizar o Estado. Acho que são duas coisas que andam junto o tempo todo. E aí, né, eu puxo a sardinha, ciências sociais precisam estar nas escolas. Né? Não dá para tirar. Então, discutir velhice é discutir o caos da escola sem partido, é discutir um monte de outras coisas que estão vindo e que vão corroborar, né, para um futuro extremamente mais complicado que o nosso, onde pessoas vão deixar de pensar. E a ausência do pensamento hoje é visto como um dos maiores problemas para o homo videns, né? Aquele que vê e entende pela imagem. E entender pela imagem, sem a reflexão crítica do que aquela imagem lhe mostra, pode comprometer toda uma geração que está aí posta. Eu queria pensar um pouco em termos da oferta de políticas públicas. Quais são as políticas estruturantes em relação à velhice? O SUS, Sistema Único de Saúde, e o SUAS, que eu falo que é o casal, Sistema Único da Assistência Social. Eu estou muito preocupada. A Ana Amélia lançou agora, nesta semana, um livro que avalia a política nacional do idoso. Está disponível, depois a gente pode dar o site. Né? Acho que o CRI tem essa informação. Em que são 600 páginas que se analisa as principais políticas que nós temos. É, e aí me incomoda muito a gente partir do princípio que as políticas estão postas. Eu acho que ela é mais simbólica, ideológica, do que real. Vou trazer um exemplo. Desde a política de 94, regulamentada em 96, existe a questão dos centros-dias como política pública para atender aquela população que pode ir e voltar para sua casa. Neste governo aqui da cidade de São Paulo, do Haddad, eu não sei atualmente, que eu estava acompanhando o número, a proposta, o plano de governo dele é que tivesse 15 centros-dias. Eu não sei se todos os centros-dias serão implantados antes do término do mandato dele. E aí, quem... Alguém me manifestou? Não. E aí eu fico pensando assim, não é? Olha como é contraditório. E aí, assim, a gente não dá para pensar. Nós não alcançamos o estado de bem-estar social. Concorda, Ana? Nós não alcançamos. E a gente faz uma política como se nós tivéssemos alcançado esse estado de bem-estar social. Por exemplo, uma das prioridades para se entrar no centro-dia é que ele seja usuário do BPC. Vocês acham que isso dá conta de resolver a questão da velhice? Eu estou vendo a velhice do ponto de vista excludente do mais... Quem recebe BPC, gente? BPC é o benefício da prestação continuada, que é um benefício que é dado mensalmente, que ele não é vitalício, se extingue com a morte do idoso, de um salário mínimo, mas ele tem que ter um nível de pobreza absolutamente pobre, miserável. Ele está fora do sistema. E eu pergunto, eu abro o centro-dia, que são 30 vagas por centro-dia, concordam comigo? Nós estamos atualizados na informação. Ele pode... Essas 30 vagas pode se representar 40, porque um idoso pode ficar só parte do dia e ele entra. Mas, assim, quem eu estou priorizando? E eu não posso ver a velhice do ponto de vista só dos SUAS. Vocês estão entendendo do que a gente está comentando aqui? Gente, o SUAS tem um propósito de resgatar vínculos familiares. Pergunto, na velhice, isso é uma política exequível em todas as situações? Claro que não. Não é? Então, é uma política, eu estou falando isso porque eu fiz o artigo de Sistema Único da Assistência Social nesse livro, não é? Que eu fiz junto com a Carla e a... Foi a Carla. E aí eu fico pensando assim, esta política de assistência social, nós avançamos em relação, não posso deixar de falar isso, em relação aos SUAS. Mas quando a gente fala com idoso, isso dá conta. E LPI é gerenciada pelo SUAS. Pergunto, dá conta a assistência social legislar, regulamentar e executar a política de LPI? Claro que não dá. Porque hoje quem procura uma LPI não é porque não tem onde morar, é que tem uma questão de saúde importante. Estou certa ou estou errada, gente? E aí a assistência social, olha que contraditório. A própria lei da assistência social da LPI não pode ter, que é a RDC 283, que é super atrasada, eu tenho dito, está na hora de rever essa RDC 283, porque ela não cabe no modelo de LPI do sistema brasileiro, gente. Ela diz que não pode ter profissional de saúde numa LPI, porque de quem é? É da assistência social. E aí muitas LPIs burlam esta lei. Olha que contraditório. Então, assim, nós não temos um legado de política que responda às necessidades da população idosa. Só de exemplo, eu fui na assistência social, o que falar de saúde? Estratégia saúde da família. Nós temos profissionais aqui que trabalham com estratégia de saúde da família. Vocês acham que esse modelo dá conta de resolver a questão do idoso? Claro que não dá. Cuidador de idoso, nós estamos falando nisso, estamos cansadas de falar sobre cuidador de idoso. Por que não temos um cuidador de idoso, ou dois, ou três, ou cinco, numa equipe de estratégia de saúde da família? Porque não tem essa percepção de necessidade. Nós ainda pensamos políticas públicas para o idoso, ou melhor, ainda pensamos políticas públicas como se o Brasil fosse jovem. Não é mais. Então, a gente tem que discutir num âmbito local, que é o município, no Estado e na União. Quem fala isso por nós, gente, como segmento idoso? Cadê? Cadê o segmento para bater lá? Queremos que a RDC seja revogada e que venha uma com atualidade. É nisso que eu falei da falta do segmento. Quando eu trabalhava na saúde, tinha a questão, queremos um geriatra em cada UBS. Isso é possível? No cenário? Não é, não temos geriatras suficientes para dar conta disso. E é na UBS que o geriatra tem que ficar? Não é. E o idoso não sabe disso, eu quero um geriatra no meu posto. Tá, lá na rua X, no Y, no bairro não sei quanto. Resolve isso que você falou. Não é, é muito focado no perto e não tem uma dimensão para o mais. Lembra-se, nenhum vento vai soprar a favor de quem não sabe para onde ir. E a gente trabalhava no conselho, gente, geriatra não é na atenção básica. Que lugar que ele ocupa dentro desse sistema? E nós temos geriatras suficientes para dar conta dessas UBSs aqui? Claro que não temos. Aí o idoso vai reivindicar, eu quero geriatra na minha UBS. Está claro isso? Então, assim, é esse fundamento, é essa discussão, olhar as suas. Não, assim, eu realmente tenho críticas importantes às suas quando se fala de idoso. Violência contra o idoso, que é uma questão que dá marginalidade. Gente, está todo mundo jogando violência para os CREAS, ou CRAS, dependendo da cidade. Será que a assistência que tem que dar conta, se a gente tem um princípio na saúde que violência é uma questão de saúde pública, mas graças a Deus que tem o CREAS, eu encaminho para o CREAS vai resolver. E CREAS resolve violência contra o idoso? A gente tem um sistema de proteção? Se uma idosa, um idoso, tiver correr em risco de vida, isso no Brasil, estou falando, que eu ando muito por aí falando de violência. Se ele sofrer um risco de vida porque ele está sofrendo uma ameaça dentro de casa, a gente tem uma casa de proteção ao idoso? Nós temos para mulher. Nem para homem a gente tem. Para mulher, talvez ela consiga entrar. Mas e se for um homem? Ele vai para a rua, gente. A gente já tem atendido idosos que foram para a rua porque não tem para onde ir. A neta ou o filho entra lá com questão de droga. Temos N cenários. Mas a gente não tem essa proteção. E quantos anos que a gente está falando nisso? É só para a gente refletir em relação às políticas públicas. Claro que a gente vai discutir isso mais tarde, né? Pegando que vai novamente abrir esse gancho que você falou sobre a violência. Então, marginalização do idoso. Então, necessariamente, a gente está falando de uma violência contra ele? Eu acho que há várias formas de violência. Eu acho que o Estado não reconhecer as necessidades de um segmento, a gente está falando de violência institucional. Ou uma violência que a gente pode classificar, porque tem várias classificações de violência. Eu acho que essa é uma violência estrutural. Sabe, o Estado que se omite, que não dá, que não faz, que não compromete-se com isso, é uma violência. Por quê? Não é, aí a gente precisa separar. Não é só o pobre miserável que sofre violência. Concordam comigo? População de alto nível econômico também sofre, principalmente quando se fala da violência financeira, que é aquele que tem grana, dinheiro, e a família quer usufruir daquele dinheiro para si, não é? Essa é uma violência. E esse sujeito é tão vulnerável quanto o senhor João da Silva, que só vive do benefício da prestação continuada. E o nosso olhar tem que se responsabilizar para esses sujeitos, não é? Eu me lembro quando a gente estava na prefeitura falando de estratégia de saúde da família, uma discussão muito profunda. Vai ter estratégia de saúde da família lá no Pinheiros? Alto de Pinheiros, vai ter lá na região super nobre, vamos pensar lá nos Jardins, claro que tem que ter. Não é? Então, o Estado tem que pensar esse sujeito como um todo, de 0 a 100 anos, de renda baixa, renda alta, porque as pessoas que têm dinheiro também são marginalizadas, também sofrem. Muitas vezes, a opressão da família psicológica, pai, você não vai casar. Por que eu não vou casar? Porque o senhor tem dinheiro, ela quer, principalmente se é uma mulher mais nova, ela quer só o seu dinheiro e nós vamos perder essa condição. E a família oprime. Né? Eu tenho uma história de um caso de violência que isso eu recolhi lá no Tribunal de Justiça, que a gente foi fazer uma palestra, de que um filho conseguiu interditar o seu pai, e isso é uma interdição, é um processo jurídico, precisa de uma declaração médica que diga que ele não tem condições de gerir mais a sua própria vida. Sabe qual a intenção dele? Depois que ele conseguiu a interdição, ele foi o curador do pai, ele fez a separação do pai e da mãe. Vocês estão entendendo? O casal já tinha mais de 40 anos de vida em comum. O que ele fez? Porque ele decide juridicamente pelo pai, ele separou os dois. Sabe por quê? Tinha questão econômica. E aí ele ficou com dinheiro. Entendeu? Alto nível, tinha grana. É uma violência. Não é? Então, nesse sentido, quando a gente fala de marginalidade, eu acho que a gente pode incluir a questão da violência como um todo, em todas as formas que ela se apresenta. Né? Nesse Estado, que também não responde pela violência, muitas vezes. E foi a promotora que deu essa conclusão, ela foi na história do filho. Quando ela descobriu que esse filho era sacana, que queria grana, ela tentou reverter esse processo de curadoria que deu para esse filho que queria só usar o dinheiro do pai. E tem outras situações que falam assim, ah, eu queria te proteger, pai. Eu estou pegando o seu dinheiro, eu estou administrando, me dá uma procuração. Porque, sabe, meus outros irmãos querem também pegar o seu dinheiro. Entendam isso? Como é que essa dinâmica social, essa marginalidade, que, como você disse, a marginalidade é o que está fora, mas que também está dentro. Complicado isso, né? A gente não está falando de uma população em situação de rua, quem está abandonado em asilo e LPI, como a gente possa se denominar, mas de uma população de uma forma geral, que é também marginalizada no seu conjunto. No seu contexto. A velhice não tem lugar na nossa sociedade ainda. Tem, gente? Você quer complementar sobre a violência? Eu estou pensando um pouco, né, no Nietzsche, quando ele diz que somos demasiadamente humanos. Né? Eu acho que somos violentos, porque falar da violência e sair fora do processo... Né, eu acho muito complicado. Nós cometemos violências no dia a dia. Né? Quem anda numa cidade como a nossa, quem trabalha num local como a gente... Então, assim, a percepção de que somos violentos pode ser um bom passo para a gente enfrentar a violência. Né? É abrir o guarda-roupa. Que caveira que eu estou escondendo, né, dentro desse processo... Uma das questões, né, que a vida está me fazendo pensar muito, eu acho que quando você começa... Eu sou eternamente grata à gerontologia. Né? Eu vou de trás para frente no meu raciocínio. Porque estudar gerontologia, trabalhar com gerontologia, me deu a noção de finitude. Me deu a seguinte questão. Não dá para terceirizar para o outro questões... Né, que competem a mim dentro de um espaço físico que eu tenho no mundo. Então, assim, como eu gostaria de ser lembrada? E aí você começa a ter uma percepção no teu cotidiano das violências do dia a dia, de como que você lida com as margens do dia a dia. Certo dia, no Centro Cultural Vergueiro, que é um dos locais que eu tenho ficado bastante, né, para ler o mundo e ler a mim própria, um senhor... E aí o fato de a gente trabalhar na rua, é fácil você identificar que ele era um idoso em situação de rua, ele chegou para mim e perguntou se eu sabia o nome de algum remédio para dor. Né? Parece que você não perde o rótulo, sou enfermeira. Né? Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, mas que tipo de dor o senhor tem? Né? Falei assim, não, eu estou com dor mal dormida. Né? Falei, o que é uma dor mal dormida? Né? E aí ele contou que ele dorme na escadaria. Né? Eu falei, então o senhor está com dor de vida? E aí deu uma conversa para mais de hora, o que significa dor de vida e o que significa dor mal dormida, né, dentro dessa perspectiva. Eu, algumas vezes, tenho noites mal dormidas, mas não é porque eu estou na escadaria. Então, são essas violências cotidianas, né, de eu me colocar fora do cenário, que tem me levado a algumas perspectivas, algumas reflexões de como a gente lida com isso. Então, eu não quero sair do foco da necessidade de políticas públicas. As políticas públicas estão aí, elas são fundamentais. Eu acho que o grupo que aqui está tem um ativismo muito importante frente à manutenção dessas políticas que foram conquistadas por outros que vieram antes da gente. Né? Então, não dá para a gente perder esse foco. Mas, por outro lado, o que cabe a mim, né, como cidadã, no cotidiano, nessa relação com os velhos que estão aí postos? A Minayo falava muito isso para a gente, né, Marília, que se ficasse velho fosse um canal para você ficar bom, o mundo ia ser maravilhoso, mas a velhice só aprimora, né? Aquele que é canalha vai ser um canalha velho. Então, assim, e estão tomando espaços, aliás, não estão saindo dos espaços. Então, eu acho que a reflexão é um pouco essa. Que velha que eu sou, né? E que relação eu tenho com a velhice que está aí ao entorno, dentro dessa lógica de margem. Né? Eu gosto da ideia da margem, sim, sim. Porque a margem te delineia. É, né? É verdade. Pode ser o contrário. A margem pode estar delineando o centro. Falando um pouco sobre marginalização na família, talvez até entrando num terreno bem delicado, institucionalizar um idoso configura uma espécie de marginalização desse indivíduo de sua família? É uma linha muito tênue. Qual é o limitador disso? Eu acho que, às vezes, institucionalizar o idoso é a sua salvação. É a sua conquista de liberdade, a sua reinclusão no mundo que, às vezes, na família, não está posto. Eu digo que família é uma instituição idealizada. Ela não é tão assim. Estou olhando do ponto da velhice e por ser assistente social e trabalhar com questões de família. Eu acho que a ILPI, a institucionalização, é uma modalidade de atendimento. Mas, infelizmente, nós não temos outras modalidades de atendimento que possam suprir a necessidade desta família, ainda em grande escala. Eu acho a Ana Amélia, neste livro, ela diz que nós temos 3.568 instituições no Brasil. Nós temos 5.659 municípios no Brasil. E que 65% dessas instituições, elas são particulares. Mais ainda, são filantrópicas, e algumas são pilantrópicas também. Não é que a gente conhece muita instituição pilantrópica. Então, assim, primeiro, nós não temos um número de LPI que atenda a necessidade da população idosa do Brasil. Isso é fato. O fato, agora é uma discussão de família que vai para a institucionalização. Por que, que eu falei isso? Quando a gente pensa em violência, muitas vezes a solução, a salvação deste idoso é em uma institucionalização. E aí a gente não tem uma opção, um cardápio grande de instituições que nos atendam dignamente. E a gente tem que defender que as instituições se ofereçam serviços dignos. E acho que dignidade é um valor humano, é direito humano que a gente tem que preservar. Mas voltando para a questão da família. Né? As famílias são muito diferentes, gente. Não é? Às vezes essa família que o idoso está é o sinônimo de violência, de opressão, de desqualificação, de desvalorização. Não é? Então, o fato dele sair daquele ambiente que uma família que quer, mas não quer, e vai para uma instituição, e lá ele vai encontrar um cenário de liberdade, de direito, é muito boa. Mas, por outro lado, também a gente vê que muitas famílias institucionalizam o idoso sem a sua concordância. Pai, você vai passar um fim de semana lá, depois a gente volta para te pegar, e é mentira, porque nunca volta. E aí eu discuto, como uma instituição que quer abrigar, ela se corrompe com essa família, eles fazem um pacto. Né? E a gente tem lei que define que tem que ter contrato, que o idoso tem que ter concordante, mas a gente sabe que não é assim na maioria dessas 3.568 instituições que a gente tem no Brasil. Então, família, quando a gente diz, acho que família é um campo prioritário na gerontologia. E quando nós trabalhamos com a família, a gente tem que se distanciar da minha família para entender que família que eu estou falando, com a qual eu estou lidando, que ela pode ser oposta, pode ser semelhante, pode ser igual. E aí eu me confundo nesses papéis. Então, eu acho que família precisa constar em qualquer aspecto de alguém que está formando em gerontologia, para dizer que tipos de famílias que nós temos, que lugar que esse idoso ocupa nessa família, porque eu digo que a gente envelhece conforme vive. Na violência, muitas vezes a gente vai em defesa do idoso, mas aquela família também é vítima deste idoso, muitas vezes pela violência sexual. Filha que foi violentada para o pai, vocês acham que eu tenho autorização de chegar e falar, não, você tem que levar porque ele é seu pai, senão eu vou te denunciar? Porque a gente tem este papel, às vezes muito forte, para livrar a nossa prática, a gente entra num campo que você tem que ouvir os dois lados. Às vezes, eu já tive caso de pessoa que foi, a assistente social do hospital fez tanta força, obrigou, se a senhora não levar seu pai para casa, eu vou te denunciar no Ministério Público, às vezes a gente faz esse discurso. E ela levou, só que ela não estava dando conta de lidar daquele pai, que fazia mais de 12 anos que não aparecia. E aí, um dia, a assistente social ela vai lá, reclama, não está dando. Aí, a assistente social sai da sua sala e vai visitar essa família. Chega lá, descobre que tem um menino de 12 anos. Quem era o pai deste menino? o pai dela. Violência sexual. E como é que eu vou cuidar de um sujeito que 12 anos que eu não vejo, que me violentou, e agora vem você, assistente social, com toda a sua propriedade, e diz, você tem que cuidar, senão eu vou te denunciar. Será que aquele lugar para o pai não seria uma instituição? E aí eu trago a questão da discussão. Melhor lugar. Essa menina não tem ferida já cicatrizada, e eu abro de novo, ainda intimo ela. Não é? Então, a gente precisa pensar na família. E claro que tem aquelas famílias que são omissas. Não sei se a Ana concorda comigo nessa reflexão. Concordo. E aí eu sugiro, né, a literatura nos abrilhanta com um livro que chama A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Hugo Mãe, né, que é dentro de uma instituição para idosos. Então, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido por quem é da área da saúde e da área da assistência social. E a Maria Antônia De Masi, ela defendeu o mestrado dela na gerontologia da PUC, a questão de 2-3 semanas, em cima desse livro, e ela criou um livro que é A Máquina de Fazer Velhos, né, que eu também recomendo. Então, são dois textos que a literatura nos propicia a essa discussão, e que às vezes fica mais fácil para o público leigo ele começar pela literatura, porque aí ele se enxerga dentro de um locus, que é isso que a Marília está colocando, que não é a minha família, né, mas é a ficção. A ficção te permite construir a realidade. Eu acho que isso é um movimento bastante bacana. E a questão da família, né, da institucionalização. A pediatria utiliza um livro que é da Badintler, que é O Mito do Amor Materno, e que eu acho muito bacana na gerontologia a gente fazer leituras avessas, né? Que é o mito do amor filial. Então, assim, o fato de eu ter sido parido numa determinada família não significa que eu preciso amar ou ser amado por aquela família. Pode parecer... eu sei que é duro o que eu estou pondo, né? Porque a gente é construído dentro de um movimento de um paternalismo cristão. Mas é legal a gente, às vezes, pensar, né, que família é um construto social. Uhum. É isso. Né? As minhas relações de afeto, nem sempre elas estão com a família. Né? Tenho vários idosos com os quais eu convivo e converso, que eles falam que família a gente escolhe. Né? Então, é com essa família que eu quero envelhecer. Ela não é consanguínea. Agora, vai esbarrar numa questão que é a questão jurídica. É. Né? Porque a família que eu escolho nem sempre é a família dos bens. Então, como que fica essa relação numa velhice, né, onde tudo se perde? E família, gente? Que família que a gente está falando? Na velhice... Família não é necessariamente uma família de afeto. E a gente lidar com isso nos incomoda. Porque, por exemplo, eu tenho um modelo da família que eu vivi, que eu cresci, e meus pais tiveram aquele papel. Se eu chegar numa intervenção com base na família que eu estou localizada, aí pode dar mal. E aí eu faço uma crítica, eu não sei, aqui eu estou falando como assistente social, do quanto que a família está impregnada nas nossas políticas públicas. Resgate de vínculos. Que vínculos? E eu ponho lá, consegui realizar porque eu pus meu pai, aquele pai, junto com aquela filha. Eles se conhecem? Eles se dão... Olha que eu rodei muito São Paulo. Eu sou assistente social, gente. Fiquei 11 anos no gabinete. Terminei minha vida profissional nisso, mas toda a minha história anterior é pé na rua. Tudo, conheço muito São Paulo. E eu andei muito nessas situações. E eu já aprendi, porque eu levei tapa na cara de uma filha que falou assim, de que homem que a senhora está falando? A senhora conhece ele? Eu achava que era o pai dela, bonitinho, que cuidou, que zelou, que protegeu. A senhora nem sabe quem ele é. Você sabia que minha mãe morreu por causa dele? Aham. Contou. A senhora sabia que eu já fui violentada pelo meu pai? Oh, dois tapas na cara, né? Porque eu achava que ele era um homem bom. Minha filha, seu pai está morando lá, num lugar abandonado, que é por concessão de uma pessoa. Quem era a família desse sujeito? Não era a filha. Eu não podia embrulhar e dar de presente para ela. Mas era aquela que mulher que cuidava dele, que não tinha nada a não ver, não era amante, não era namorada, mas era uma pessoa humana que dava um cômodo da casa dela lá embaixo para aquele velho morar. E aí os vizinhos vêm. Vizinho, você sabe que é uma fonte preciosa ou complicada. Mas ele tem filha. E a assistente social adora isso. Né? A senhora sabe o telefone? Eu digo que a gente é um pouco de detetive social, porque a gente consegue achar todo mundo que precisa nessa relação. Achei a filha. Liguei para ela. Não sabe quem ele é. Como é que a senhora quer que eu cuide desse homem? É um homem. Não tem nada mais a ver. Entendem isso, gente? Então, assim, na discussão de longa permanência de instituições, a gente tem que combinar com a família. Eu estou falando de um aspecto. O outro são as famílias omissas, que a gente não pode deixar de colocá-las aqui, conforme você falou. Então, muitas vezes, é violência, sim, contra aquele sujeito que precisa de um canto, de um lugar para morar. E, olha, a gente conhece muitos idosos que são felizes da vida numa instituição. Vocês conhecem? Ah, como tem muitos que são infelizes, que é ir embora, que fica com uma linha pronta, esperando o filho vir buscar, que nunca vai vir. Né? Então, essa diversidade. Quem trabalha? Alguém aqui trabalha em LPI? Não. É duro trabalhar em LPI. E, felizmente, a gente tem produzido pesquisas hoje, né, Ana? Sim. E eu acho que a gente não pode descaracterizar ou desconsiderar a importância do trabalho da gerontologia, que tem discutido, revisto. Tenho lido muita coisa sobre LPI. Eu acho que LPI não é um mal necessário. Eu acho que LPI é uma modalidade de atendimento que ela não é vista isso. E ela é um saco sem fundo. Tudo que a gente não sabe o que fazer, a gente joga em LPI. Inclusive pessoas que são menores de 60 anos, que não pode, que a RDC 283 fala que é destinada a pessoas de 60 anos e mais. Mas a gente não tem outra alternativa. Eu tenho estudado um pouquinho, sobre co-housing. Não sei se vocês conhecem esse conceito. Moradias compartilhadas, que já é um modelo que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, talvez no Canadá. Mas é assim. Será que a gente, que modalidade de atendimento a gente tem que nos falta? República é um lugar para isso? Pode ser. Casa lá, co-housing, público. Eu vi que o nosso prefeito eleito está pedindo uma grana feia para o governo federal para fazer habitação. Nós temos o déficit habitacional para o idoso assim, horroroso. O que nós temos que oferece para os idosos em São Paulo? Vocês sabem, muito frágil. Cadê a política para moradia para idosos? Não é? Quem sabe um cuidador de idosos gerencia uma república? Tem tanta coisa que a gente tem aí, visualizar. O futuro é nosso, gente. E nós, que somos profissionais da saúde, que tem que usar. Um pai nunca existiu. A gente achou que pai era uma modalidade que podia resolver parte do problema dos idosos. Hoje já está aí com quantos anos? Talvez 10 anos de pai que a gente tenha nisso aí. Entendeu? A gente tem que ousar, tem que inventar. E nós, que somos profissionais da gerontologia, que temos que propor isso. Falando um pouquinho sobre marginalização no trabalho. Né? Hoje a gente tem um número crescente de pessoas 50 a mais com dificuldade de ingressar ou se manter no mercado. Pessoas competentes, com experiência, capacitadas. A gente pode descrever esse quadro como uma marginalização do idoso no mercado de trabalho? Eu acho que não só do idoso, né? O trabalho está marginalizando um segmento bem interessante das pessoas. Eu só queria falar um negocinho em relação à família, só pra, e aí eu volto para o trabalho. A gente tem que cuidar de tanta coisa, né? Uma das coisas que a gente não pode perder de vista é o estatuto da família, né? Porque se passar do jeito que está posto, pode ser muito complicado, né? Mais uma vez, para gerações atuais e futuras. Voltando para o trabalho. Eu estudei durante muito tempo a questão do trabalho, né, envelhecimento e trabalho. E uma das questões que me fez pensar o trabalho, e aí entrevistando velhos que atuaram em sindicatos, então eu peguei 3 grandes centrais sindicais e fui conversar com velhos, né, que militaram no trabalho, por emprego no trabalho, e que estavam em associações de aposentado nas centrais sindicais, para ver essa questão. E uma coisa que me chamou muito a atenção na época é que, quando você pergunta para a pessoa em que momento ela percebeu que estava envelhecendo, é quando falta o trabalho. pela velhice, né, pela aposentadoria ou pelo desemprego. Pela aposentadoria é um construto social e econômico, né? Muitas vezes o que nos aterroriza na aposentadoria não é a aposentadoria em si, mas são as perdas econômicas, né, que vêm junto com a aposentadoria e uma série de outros gastos que vêm junto com o teu processo de envelhecimento. Mas me chamou muito a atenção a percepção do envelhecimento pelo desemprego, né? E hoje, conversando com pessoas na faixa dos 40 e mais, essa realidade do envelhecimento já está sendo posta, né? Então, as pessoas não descartam numa primeira leva, mas o fato de você ser mais velho não necessariamente te coloca no locus do a ser escolhido, né? Então, ao mesmo tempo que você pega o jovem que deixa a barba crescer, né, a menina faz luzes no cabelo para parecer mais velha e conseguir adentrar no mercado, aquele que já conferiu a idade, ou a idade já lhe conferiu mais anos, ele também não adentra. Então, é uma marginalização, sim, e é uma violência, né? Já falaram que a gente tem que trabalhar mais de 60 horas, né? Assim, eu insisto, nós estamos passando por um momento dentro da estrutura política brasileira que é muito complicado ouvir o que as pessoas falam. Por que que é complicado ouvir? Porque pode ser que um grupo, na calada da noite, acredite e vote, né? Então, aumentar tempo de trabalho, diminuir oferta de emprego e colocar a conta, né, de que o Estado precisa gerar mais emprego, por isso precisa ser um Estado mínimo, é extremamente complicado. Então, a margem não está na questão da velhice, propriamente dito, no trabalho, mas a margem está na relação do trabalho dentro do sistema capitalista, né? Como que a gente está lidando com isso nos dias de hoje. E o velho, por outro lado, né, a gente tem visto também que alguns velhos têm sido contratados por não ter, né, a necessidade dos direitos trabalhistas na leitura do empregador, por ter possibilidade de estar em filas preferenciais, em banco e outros quetais, e pela marca da empresa, né? Eu cuido de velhos. Então, a gente fica um pouco atento nessas coisas que estão por aí, né? E é mentira que cuida de velhos. Não é verdade. E, às vezes, a gente vai atrás dessas empresas, dizendo, olha, que exemplo, que coisa legal. Na verdade, gente, a gente não pode excluir essa questão do sistema econômico que nós vivemos. Nós somos um país capitalista. É mais-valia, é lucro, quer ganhar. E eu estou assustada com o número de empresas que estão se apresentando para tratar da velhice. Vocês estão acompanhando esse movimento? Nessa semana teve uma feira de startup, né, que o Oli participou. Muito lotada, não é, Maria? E o público que eles chamam a atenção é os 50 e mais, nem é 60. Já está baixando. Vocês acham que o Itaú, que faz aquela propaganda linda das duas velhinhas lá, ela está comprometido com a causa social? Da questão da velhice? Claro que não, gente. É ganho. Percebendo que o idoso é uma fonte, é um mercado de que eu posso investir. Não é? Então, ele faz toda essa cerimônia para nos convencer que, olha, eu tenho um compromisso com a velhice. Na verdade, eu tenho um compromisso com o lucro. E eu vou atrás disso. E me assusta muito. Olha, particularmente, eu sou aposentada da prefeitura do município de São Paulo. Sou inativa. Né? Tenho uma renda que me garante a subsistência. Sou casada. Continuo trabalhando em outras situações, porque foi uma opção minha parar de trabalhar no serviço público e continuar trabalhando. Eu sou consultora, sou professora, faço palestra, eu tenho uma série de atividades que esta renda não é a que determina a minha qualidade de vida na velhice que está chegando. Tenho 58, em 7 de novembro devo fazer 59. Então, no ano que vem, eu entro oficialmente na idade da velhice. E não sei quanto tempo eu vou viver nessa fase, né? Sou casada, tenho um marido que é funcionário da Caixa Econômica Federal, que é aposentado e que também tem uma renda que acompanha. Então, estou dando esse exemplo para a gente pensar assim. E o futuro? Quem vai conseguir aposentar aos 65 anos? E você vai ter trabalho para você? Não tenho certeza disso. trabalhando. Funcionário público, eles estão querendo igualar com o regime geral da Previdência Social. E a gente está, assim, assistindo. Olha, ontem o governo teve uma vitória esmagadora na aprovação daquela PEC. Ganhou 358 votos. O que, que ele faz? Ele chama para jantar. Aí o presidente da Câmara chamou para um café. E aí eles estão assim. Eles nos representam. Nós temos diálogo com as nossas câmaras, assembleia, com o Congresso? Nós não temos. Este impacto, gente, eu fico muito preocupada com a nossa... Olha, daqui a pouco a gente vai ter mais pessoas com mais de 60 do que as de 0 a 14 anos. Não está longe. Está batendo na nossa porta. E o que será de vocês, de nós, em relação à nossa subsistência? Porque renda é determinante na velhice. E a gente está contemplando a reforma da Previdência, apoiando, inclusive. Ah, mas eu tenho... Assim, é muito difícil a gente ser diferente, né, Ana? Porque a gente apanha muito. Nunca me deixei de ser uma pessoa que pensa diferente em relação à maioria das pessoas. Isso tem um custo muito alto. Na minha própria família. A minha irmã, que é aposentada já, fala, não, mas quem é que vai bancar a Previdência? Como se fosse nós, os aposentados, que fôssemos o problema da Previdência. Não é, gente, é gestão. É gestão de serviços. E aí joga tudo no aposentado, que tem esse encargo social. E tem um livro, já que a Ana fala tanto de literatura, que chama O Diário da Guerra do Porco. É do... O argentino, que me fugiu o nome dele agora. Ele é um livro esgotado. Eu usei na minha tese de doutorado. Diz que a Argentina, de 1968, chegou numa situação em que tinha mais velhos do que jovens. E aí o que aconteceu? Por isso que chama Diário da Guerra do Porco. Uma semana, os jovens se rebelaram contra os velhos, e aí, é Bioy Casares, me lembrei do autor, e aí eles caçam os velhos e os matam. Será que no futuro, quando a gente tiver tanto velho... Por que é porco? Porque porco come, bebe, dorme e não faz trabalho nenhum. Então, os velhos eram considerados como porcos. E aí, aquela população jovem, achando que estava preterida, e isso é um problema social, começaram a matar os velhos, para aniquilar a velhice. Até que, em um determinado momento, eles se deram conta e falaram assim, nossa, nós estamos matando a nós mesmos, porque nós vamos envelhecer. Está claro? Não sei se a gente vai... caminhar para um caos, está vendo? Tem aposentado, vamos acabar com os aposentados, vamos reduzir a receita deles. É esse conflito social, lembrando que o cenário é o capitalismo, não dá para ver velhice sem capitalismo. Agora, o que eu acho fantástico, né, e ao mesmo tempo preocupante nisso, é que a gente gira em torno do trabalho. Então, a hora que a margem entra no discurso do trabalho, é porque o trabalho está na centralidade da vida das pessoas. Quando eu me apresento, né, ou quando as pessoas me apresentam, é por aquilo que eu faço. E, a partir do momento que eu sou inativa, então eu deixo de fazer. Né, mas eu deixo de fazer no mundo que está composto dentro da lógica do mercado de trabalho. No mundo do trabalho, eu nunca deixei de ser. Né. E aí as mulheres, né, isso algumas pesquisas colocam, acabam envelhecendo melhor porque elas nunca deixaram o mundo do trabalho. Né? E discutir isso com o movimento feminista é muito complicado, porque eu não estou defendendo o terceiro turno, muito pelo contrário. Né? Mas o que eu estou colocando, que aquilo que você faz no cotidiano para se manter vivo, né? Arrumar cama, cuidar da casa, comprar flores, fazer um almoço bacana, coisas do tipo que te mantém vivo, isso está no cenário do mundo do trabalho. A hora que você sai do mercado de trabalho pela aposentadoria ou pelo desemprego, se você não tem o mundo do trabalho, você não tem para onde voltar. E isso é uma das questões que a gente tem visto muito hoje. Então, às vezes, eu provoco, falo assim, o que você é? Né? Bom, eu sou um monte de coisa. Tenho N máscaras, N identidades. Né? Aqui eu posso me apresentar do jeito que for conveniente para o público que aqui está. Né? Se eu chego e falo, eu sou uma pessoa de 55 anos, que gosta de flores, que lê bastante, vocês vão falar, essa mulher pirou. Né? Porque o que está no contrato não é isso. No contrato está o que eu faço. O que me confere o fato de estar sentada na poltrona e não na cadeira onde vocês estão, se as nossas experiências são tão ricas quanto. Né? É aquilo que eu faço, não é aquilo que eu sou. Porque, se fosse aquilo que eu sou, né, a gente estaria numa situação completamente diferente dessa. Viva a roda, já dizia o Paulo Freire. Né? Aquilo que não é bancário nos aproxima. Então, eu acho que essa lógica do trabalho me preocupa nesse sentido, porque a margem está no estigma do nome. Né? A hora que o trabalho sai... Então, eu não estou fazendo uma análise da margem do ponto de vista econômico só, mas do ponto de vista social. A hora que eu deixo de ser um trabalhador, eu deixo de ser. Né? E aí a margem te chama, te delineia. Então, até falando por esse viés, alcançar a aposentadoria, assim como a Marília falou que no papel estava escrito inativo, né, pode significar uma marginalização social, porque você tira ele do ambiente de trabalho, traz uma ociosidade, tira um papel dele dentro da sociedade, né, definido. Então, significa uma marginalização social? Às vezes, se aposentar, você a vida toda trabalha para conseguir isso, aí depois você se vê nesse... E agora? Né? Não, eu acho que depende. Né? Aí a gente volta para aquela questão que a Marília apontou logo de início, que somos heterogêneos. Uhum. Né? Então, assim, como eu aprendi a envelhecer? Quando meu filho era bem pequenino, né, e me vendo falar de velhos, de velhos, de velhos, de velhos, aí um dia alguém chegou para ele, apertou-lhe a bochecha e falou: criatura, o que você vai ser quando crescer? Né? E ele falou aquilo que criança fala, bombeiro, sei lá, presidente da República, qualquer coisa, né, que pudesse ser bacana naquele momento. E aí ele virou para essa minha amiga e falou assim: e você, o que vai ser quando ficar velhinho? Né? Aquilo que aquela criaturinha falou, e essa criaturinha hoje tem quase 30 anos, amo de paixão, né? Assim, me botou para pensar muito tempo. Muita coisa que eu construí na área da gerontologia foi em cima disso. O que você vai querer ser quando ficar velhinha? Né? Porque não é quando eu fico velhinha que eu vou pensar o que eu quero ser. Né? Então, é um processo dentro dessa lógica. Por isso que eu digo que depende. Né? A aposentadoria... Na minha situação, né, o título de inativo, e aí as pessoas brincam, porque para conseguir ser inativa na CAPES, eu mandei cartas, cartas e mais cartas, porque eu falava assim: não adianta me mandar parecer, eu estou inativa. Né? Mas inativa é um negócio complicado. Né? O que é inativa? Eu falei: eu estou inativa para vocês, porque eu estou ativa para aquilo que eu quero ser quando ficar velhinha. Né? Eu estou construindo a velhinha dentro de mim. E isso, muitas vezes, causa estranhamento para as pessoas. Por que que você sai de um local aonde, né, você está produzindo bastante, você está fazendo coisas legais, então, que é o aposentado que o governo tanto critica, apesar de eu sê-lo, né, os aposentados jovens. Então, assim, por que que você sai desse local? Porque a vida que eu acredito é essa. Não vai ter outra. Adoraria acreditar, né, que eu teria outra. Mas, assim, com 55 anos, pensando a esperança de vida do brasileiro, eu já não sou da meia-idade faz muito tempo. Né? Então, a aposentadoria, ela é um ócio criativo. E o ócio criativo, o Demas já ponderava, não é um não trabalho, mas é a possibilidade de você poder pensar livremente, dentro daquilo que você quer fazer. Agora, isso cabe à maior parte dos nossos velhos? Não. A maior parte está fora do mercado de trabalho, não é porque está fora do mercado. Então, ele foi marginalizado antes. Simone Beauvoir já falava isso. Né? Então, assim, o que estigmatiza o velho é aquilo que estigmatizou o adulto e aquilo que estigmatizou a criança. Existe um recorte entre os de lá e os de cá. Né? Agora, os que estão cá, o que a gente faz com os que estão lá? Né? Me incomoda andar pela Avenida Paulista e ver gente em situação de rua? Na esquina da Igreja da Consolação, essa semana, eu vi um velho velho em situação de rua, tirando pele da sola do pé e comendo. Né? Então, assim, você fala, o que mexe na gente? Sabe aquele botão que você tem mais ou menos atrás do externo, né, que te dá um soco e aí faz tim na cabeça? Esse tim na cabeça faz o quê com você, né, dentro dessa perspectiva? dentro dessa vida. E as pessoas tinham acabado de rezar e estavam saindo da igreja e vendo. Né? Aproveitando até isso, depois, Marília, se você quiser até complementar essa parte da aposentadoria e essa marginalização social que pode acontecer, é uma situação cada vez mais comum de idosos em situação de rua. E eles estão à margem de tudo, à margem da sociedade, à margem da família, à margem do mercado de trabalho. Como que a gente pode trabalhar esse contexto? É difícil. Eu acho que precisa de um compromisso público. Eu acho que, não posso estar desatualizada, mas eu me lembro que o último censo de população em situação de rua passava de 16 mil pessoas na cidade de São Paulo. Não sei se alguém tem dado mais atual. 16 mil pessoas é uma população de uma cidade, que vocês sabem que as cidades brasileiras, que eu posso estar desatualizada também, mas nós temos 14, 15 cidades brasileiras que têm mais de 1 milhão de pessoas, de 5.650 municípios. E a média da população é 20, 30 mil, são municípios pequenos. Então, nós temos uma população de pessoas excluídas dentro de uma cidade, que é uma metrópole, não é? E que me incomoda muito. Eu sou assistente social, meu olhar é para a população em situação de rua, porque eu vejo na cidade, assim como você fala, eu vi que vocês se incomodaram com essa situação, mas a gente tem situações piores. Uma vez ali, eu trabalhei nas zoonoses que fica em Santana, na rua Voluntários da Pátria, que é logo em seguida, eu vi uma idosa andando no centro, ainda bem que ela não andava pela rua, sabe, como chama, no passeio entre uma rua, que lá tem duas mãos, essa avenida, em determinado momento, sem blusa. Gente, isso é indigno. E aí eu pergunto, cadê nós? Cadê a política que venha contemplar? É claro que quando a gente fala em população em situação de rua, a gente não é um cenário só, são vários. Dentro dele, a gente já conheceu vários cenários, porque trabalhamos na rua. Né? Qual o motivo que foi para a rua que está? Que condições são essas? Nós temos de crianças a idosos dentro dessa faixa de população de rua, que estão absolutamente marginalizadas. Às vezes, ele não tem reconhecimento daquela situação que ele passa. Então, ele sobrevive àquela situação. Outro dia, no centro da cidade, ali perto da Bolsa Mercantil de Valores, é isso que chama? BMF. Né? Centro do capitalismo, que lá dá a bolsa. Tinha uma moça andando no meio daquela hora de almoço. Eu estava ali nos bancários, porque o bancários é nosso parceiro na formação de cuidadores de idosos, eu tinha ido almoçar. Ela estava também parte de baixo coberta e sem nada em cima. Aquilo me provocou uma indignação, e é isso que a gente tem que ter, a indignação, não perder a indignação, porque quando eu perco a indignação, não ajo. E aí eu fui atrás dela e fui tentar comprar uma blusa para ela numa loja. Todo mundo estava vendo, ela era jovem, com o peito todo de fora. Aquela situação indigna que me incomodou muito. E eu a perdi quando eu fui achar loja e voltar para fazer alguma coisa em benefício dela, ver se ela aceitaria. Então, essa população que mora na rua, eu acho que ela nos acusa, se a gente é sensível, de uma situação extremamente indigna. Porque, e tem gente que não vê a população em situação de rua. É melhor não ver. Quando eu trabalhava na zoonose, eles ligavam reclamando, assim, tira aquele homem da frente da minha casa, porque sabe o que me incomoda? É ver ele fazer cocô no chão. Entende? A pessoa que morava no apartamento, eu me lembro isso no Largo do Cambuci, no ali no centro ali do Cambuci, naquela região, Aclimação, a moradora ligava para a zoonose reclamando, dizendo assim, venham tirar esse homem da minha frente, eu não posso ver ele fazendo cocô na rua. Entende o que incomoda? Não é a condição de miserabilidade, mas é um ato que a gente foi ensinado a fazer no banheiro, é restrito, é reservado. Né? Muitas vezes queriam que tirasse o sujeito porque acusavam, incomodavam uma situação disso. Por que vocês não levam ele? E aquele direito do ir e vir, que é muito difícil quem trabalha nessa circunstância, de convencer o outro cidadão de que eu não posso simplesmente ir lá, e no caso estava associado sempre a cachorro, porque os moradores de rua, né, população em situação de rua, pop rua, como todo mundo chama, não podiam ter cachorro, porque assim o cachorro incomodava, ele vai me agredir. Então, quando eu trabalhava na zoonose, estava associado uma denúncia em relação aos cachorros. Tire esse homem da minha frente, eu não quero ver ele aqui. Aqui é um bairro importante, por que esse povo vem ficar aqui? Então, é esse discurso entre quem está dentro ou fora, mas que pode provocar essa indignação ou essa rebeldia, isso eu não quero ver porque me incomoda. Bom, a vida me deu a oportunidade de trabalhar com a população em situação de rua desde 1995. Né? Quando a gente entrou como profissional da área da saúde na rua, só a assistência social estava na rua. Então, construir o campo da área da saúde junto com a população em situação de rua foi uma das coisas que ajudou bastante. E hoje tem um grupo grande, né, trabalhando com a saúde em situação de rua. A rua é maior do que o Estado. Isso é uma coisa que eu tenho colocado em vários momentos. Mas o Estado não pode deixar de olhar para a rua, apesar dela ser maior do que ele. E o que tem me preocupado em relação à rua, né, e agora na literatura, eu tenho escrito bastante sobre isso, ficcionando, inclusive, experiências vividas com velhos em situação de rua, é que a média etária dessas pessoas que estão na rua é 45, 46 anos. Então, a gente está falando de gente que vai envelhecer na rua, né, que não vai sair dela. Então, pensar políticas públicas que deem conta de um processo de envelhecimento na rua é fundamental. Né? E pensar a rua de uma forma mais abrangente. A rua ela é marginalizada no mundo midiático a hora que ela é comparada com a questão da drogadição. Drogadição e rua são coisas diferentes, apesar de, em alguns momentos, se encontrarem, confluírem. E pensar o processo de envelhecimento na rua é pensar isso. Né? Hoje, nós temos a enfermeira Kátia desenvolvendo um trabalho maravilhoso junto à SMS, né, que muito orgulha a gente, várias outras instituições. Se não fossem instituições vinculadas à assistência social, a rua seria muito pior do que é, né, dentro da cidade de São Paulo. Então, eu acho que é importante a gente ter essa dimensão. E é um problema sério que está posto, né, que precisa ser olhado de forma diferente. Acho que a Ana faz esse discurso mesmo, trabalhar na rua não é fácil. E não sei quantos de vocês têm essa oportunidade. Eu tenho visto assim, equipes abordando pessoas em situação de rua, né, da saúde, da assistência social. Quem trabalha com isso tem um grande desafio, porque são sujeitos, são pessoas que perderam seus vínculos no passado longínquo, recente, depende. Né, e o desafio do Estado se fazer presente e não usar a truculência, porque a população tem essa expectativa de que a gente tem que tirar o povo da rua. E eu já atendi pessoas em situação de rua que 30 anos moravam em rua e arrumei lugar para ela ir. Não quero. Eu estou bem aqui, todo mundo me conhece, me reconhece. Né? Tem uma relação íntima com essas pessoas. A Ana estava contando de um caso que tem uma pessoa que mora num condomínio, né, de situação, e é idoso, com dois cachorros, que tem um veterinário que vai cada vez, toda semana, dar banho no cachorro. E que as pessoas lavam o lençol do morador de rua que dorme na rua. Vocês estão entendendo? Então, assim, é muito complexo isso. E eu acho que a velhice não está só marginalizada na rua. Ela também é marginalizada dentro de casa, nos espaços públicos. É muito dinâmico isso. Quando a gente olha a marginalização, não pensa que é a pop rua, não. Porque, às vezes, muitas pessoas em pop de rua estão muito melhores do que os idosos dentro de suas casas. Não é? E é uma construção social também de viver naquele espaço, que é complicado. Vocês já dormiram no chão? É horrível. E toda noite dormindo no chão, com frio, sem frio, não é fácil. Então, só para a gente pensar. Só a literatura ajudando de novo, né? Tem um livro belíssimo que chama 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, né? que foca de uma maneira preciosa essa coisa da rua em Porto Alegre. Vale a pena ser visto também. Quando a gente lê, vendo pela história, nas sociedades mais antigas, os mais velhos eles tinham uma posição privilegiada, com melhores cargos, eram considerados sábios, experientes. Isso ainda acontece até hoje nas sociedades orientais. Hoje em dia, a gente vê no nosso dia a dia, aqui no nosso país, que isso não acontece. Como que a gente pode mudar isso? Olha, eu não tenho certeza se acontece nas sociedades orientais, porque aumentou o número de pessoas envelhecidas, inclusive nas sociedades orientais. E a gente tem acompanhado aí algumas publicações, algumas reportagens de que o idoso na sociedade oriental não tem todo esse prestígio que teve num determinado tempo, porque eles eram poucos. Não vivia-se tanto. Hoje o Japão, por exemplo, é um dos países que tem o maior percentual de pessoas idosas e com uma faixa etária bem elevada. E isso tem trazido, inclusive, um repúdio em relação da população mais jovens. No Brasil, eu acho que a sociedade patriarcal foi muito distante. Hoje, realmente, o velho não tem esse privilégio na família. Muitas vezes ele é estorvo e a família quer acabar com aquela condição, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer, do ponto de vista da gerontologia, uma reforma pragmática. Esse é o nosso papel, de discutir com a sociedade que lugar o velho tem, apontando que nós seremos cada vez mais velhos. Isso já é uma realidade daqui. Aquele Brasil, quando eu comecei em gerontologia, gente, eu tinha 40 anos. E aquela percentual de 32 milhões, alguma coisa, estava muito distante. Hoje está batendo na nossa porta. 2020 chegou, nós estamos 16, faltam 4 anos e a gente vai ver esse grande contingente populacional na nossa sociedade. Que papel a velhice tem nisso? E a gente tem que dialogar com as crianças, com os adolescentes, que eles vão ficar velhos. E essa pergunta, Ana, o que eu vou ser quando ficar velho, tem que fazer parte do universo. A gente tem que falar, criança é assim, o que você vai ser quando crescer? Ah, vai ser tudo o que seu filho imaginou. Mas agora a pergunta da atualidade é essa, o que você vai ser quando ficar velho? Que lugar que você vai ocupar nesse cenário da vida social? Então, essa primazia, esse poder, eu acho que ele já está meio que desqualificado em relação à sociedade, tanto oriental quanto a nossa aqui do mundo ocidental. Bom, eu insisto, né, de que somos demasiadamente humanos. Então, assim, de que velho a gente está falando? Porque respeito é conquista, né? Respeito é reciprocidade. Eu tenho visto muito velho desrespeitando. Então, pensar uma sociedade separada por gerações, né, e aí gerações, não na lógica do Hobsbawm, de agrupamentos que viveram com intensidade determinados momentos que o marcaram, mas geração, do ponto de vista cronológico, propriamente dito, me preocupa, né? Então, assim, a intergeração, né, a relação intergeracional, ela demanda respeito e reciprocidade. E aí a gente volta para aquela discussão inicial, né? Qual é a cara do meu preconceito? Porque a cara do meu preconceito define, inclusive, o que eu respeito dentro dessa perspectiva. Se o velho é mais respeitado ou menos respeitado do que antigamente, eu não ousaria responder que sim ou que não, né? Quando eu olho, eu insisto, até porque é algo que a mídia está mostrando todo dia para a gente, quando eu olho o Congresso Nacional, e ontem, em particular, a questão da votação, infelizmente, da PEC, então, assim, não é gente jovem que está votando, né? Então, assim, estão sendo eleitos. Agora, ser eleito é respeito? E estão sendo eleitos por quem? A que preço? A que custo? Qual é a minha parcela de responsabilidade por aquelas pessoas que estão lá votando? A gente está saindo de uma eleição para prefeito na cidade de São Paulo e para vereadores, né? Qual é o cenário que a gente tem dentro disso? Quem é eleito pelos velhos, de fato, os representa? Ou descobriu que é um segmento importante no qual o voto é facultativo e que, se ele investir, ele garante sempre, né? Então, é do que a gente está falando, né? Quem prega é o velho, quem escuta é o jovem, não necessariamente, né, dentro dessa lógica. Então, eu acredito nessa construção, né, do respeito societal, mas de uma construção que não seja ingênua, né? É importante eu saber a que mundo eu pertenço e identificar bem, né, quais são os meus fantasmas, quais são meus amigos e quais são meus inimigos. Ai, que coisa feia, ela tem inimigo? Uhum. Tenho. Uhum. Né? É muito bom. Um dia eu ouvi isso de um colega, falou, nossa, você sabe que tem um grupo grande que não gosta de você? Uhum. Eu falei, que bom, né? Porque assim, eu tenho posição, se todo mundo gostasse, eu estava numa enrascada do ponto de vista de vida. Então, ter posição significa, inclusive, definir quem eu respeito e quem me respeita, né, dentro dessa perspectiva. Não basta ser velho, gente. Precisa mais. É tranquilo. Eu acho que a Ana traz essa discussão política. Nós estamos vivendo num momento político do Brasil muito importante, gente. E eu acho que a gente tem que ficar ligado, acompanhando o que acontece lá. E aí eu me lembro daquela cena daquela deputada que votou contra a Dilma, muito entusiasmada pelo Brasil, foi presa depois. Lembra-se lá de Minas Gerais, daqueles discursos, daquelas... É terrível. E nós que elegemos. Quem você votou? Será que o Dória vai representar o interesse? Gente, ele contratou o Boni para ser secretário de Cultura do município de São Paulo. Nós vamos virar uma grande novela. Porque o Boni é bom nessa questão de televisão. Fico preocupada, sabe, com essa situação política do Brasil. Nunca me preocupei tanto com a perda de valores, de conquistas, e desse congresso que se arrumou nessa cultura de interesses. Então, isso bate diretamente na nossa vida privada, na nossa questão da velhice, que eu suponho que todos nós que estamos aqui, nós temos uma causa. A minha causa é a velhice. Sempre, sempre. Né? Nesses 20, desde que eu te fiz 40 anos, quase 20 anos, eu sempre lutei pela velhice. E não é fácil. Cuidador de idoso, gente, é uma briga, porque nós temos um inimigo tradicional. E Ana foi uma das pioneiras dessa causa, que foi formar cuidador de idoso na Unifesp. Teve um conselho dela, ela é enfermeira, para assistir aula, para ver o que ela falava. Tem uma resolução que impede a enfermeira de dar aula para curso de cuidador de idoso. E a gente não vai avançar nisso, enquanto a gente não tiver um consenso. Estou falando numa causa pequena. Nós precisamos de cuidadores de idosos. O Brasil precisa de cuidadores de idosos. Mas a gente fica numa luta solitária, vai lá na audiência pública, faz um movimento, e a gente não tem esse compromisso. E ser diferente tem um custo muito alto. Lutar por uma causa, gente, é muito, muito custo. Às vezes é melhor a gente abandonar. Deixa para lá. Já trabalhei muito nisso, agora sou aposentada. Não sou aposentada, sou aposentada, sou inativa. Continuo lutando pela causa. O Oli, gente, nós tivemos uma formatura na terça-feira, na segunda-feira. Já passamos de 850 cuidadores formados aí para o mercado de trabalho. Buscando uma excelência, uma qualidade, uma reflexão. E o nosso curso está fundamentado nos princípios da autonomia do idoso e o respeito às suas particularidades e à sua independência. É complicado formar profissional nesse sentido. A gente não garante, mas a gente fala e repete. Então, eu acho que eu estou chamando a essa discussão de assim, que lugar você ocupa na vida social? Você é simplesmente espectador ou você é uma militante da causa? Eu sou. No momento, eu estou meio assim, numa situação especial, não sei se vocês sabem, mas eu estou passando por um tratamento de câncer de pâncreas. Descobri isso há 4 meses atrás, numa consulta que não era para descobrir isso, não tinha sintoma nenhum. E já passei por 5 sessões de quimioterapia, vou entrar em radioterapia. Claro que, neste momento, a prioridade da minha vida é a questão da saúde. Eu digo que sentada eu sou uma pessoa, em pé eu sou outra, porque meu corpo está bem debilitado em relação a isso. Por isso que eu assim, quero aproveitar aqui e dizer para vocês que não me abracem, não cheguem muito perto de mim, porque eu tenho essa orientação de... Eu estou muito frágil, vulnerável. Então, assim, não sei o que cada um tem, mas não se aproxime muito de mim. Eu estou assim, não posso beijar, não posso cumprimentar. Mas continuo aí na luta. Estou trabalhando em prol do envelhecimento. Meus dedos estão relativamente bem, porque eu estou com neuropatia, que eles endurecem por causa do tratamento. Mas a cabeça continua funcionando e isso me motiva a viver, a desafiar, a estar presente nessa luta que é de todos nós. Porque o que eu sempre pedi a Deus é que eu fizesse 60 anos. Depois do diagnóstico, eu falei assim, será? Porque sabe que é grave câncer de pâncreas, né? Aí eu falei assim, meu Deus, será que eu não vou fazer? Agora, dia 8 de novembro, eu faço 59. Eu espero fazer 60 anos, com porque certeza, eu quero entrar oficialmente nessa velhice que nós tanto lutamos por ela. O nosso tempo já está super apertadinho para a gente começar a conversar com o pessoal, mas eu quero fazer uma última pergunta. Quais os principais obstáculos para tirar o idoso das margens e colocá-lo ele numa posição de ativo, de protagonista? Difícil, né, Ana? Porque essa marginalidade ela é extensa. Ela é acho que a gente apontou algumas formas dela. Mas, já que somos profissionais, eu acho que a gente tem que ter a inquietação. No onde que eu sou, que diferença que eu faço? Eu sou assistente social, gente, há 32, 33 anos. 33, que eu formei em 83. E eu nunca me contive que aquilo era o ponto final. Eu sempre me inquietei. Eu sempre procurei fazer da minha profissão o melhor que eu podia. Até que em 1995, era governo do Maluf e o Pita, eu me encontrei com a velhice. Eu não escolhi a velhice. Eu tenho dito assim que o melô da minha vida em relação à velhice é: demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você. Nada de criança, de adolescente, já cuidei de HIV, já passei por todas as fases do social. Então, o meu compromisso é fazer da minha atuação profissional, quer seja no campo da militância, do atendimento individual, na formação de cuidadores de idosos, o melhor que eu posso, e trazer essa reflexão coletiva, não minha só, mas puxar o idoso para essa questão. Eu acho que é isso que resume um pouco o compromisso que a gente tem para trazê-lo nessa discussão. E a gente pode muito nesse sentido, né? Acho que na formação, acho que é um espaço brilhante para você formar profissionais com essa responsabilidade, de não ser simplesmente uma enfermeira que tem gerontologia que entende, mas uma enfermeira que tem gerontologia que sabe que sujeito é aquele, quais são as minhas necessidades e como eu posso intervir. O mesmo vale para assistente social, psicólogo, enfermeiro, já falei, gerontólogo, que é uma nova categoria que tem aparecido aí, físio, qualquer profissional. Nós precisamos de arquitetos, nós precisamos de advogados, nós precisamos de todo mundo que tem uma visão gerontológica, porque esse é o que nos espera do futuro. Eu acho que é um pouco isso. Bom, tirar da margem, né? Tirar da margem é tirar do capitalismo. O que eu tô? É fácil. O velho barbudo já tentou algum tempo atrás, né? Quer dizer, o que mantém o capital é a pobreza. A gente não pode perder isso de vista. Então, se a margem, se o foco que eu tô dando para a margem é o foco da classe social, do gênero, da geração e da etnia, né? Eu tenho que reinventar o mundo. Agora, o reinventar o mundo é a minha utopia e é o cotidiano, né? Então, assim, são nas relações do dia a dia. É com o jovem, é na escola, né? É na educação popular. São nesses movimentos belíssimos dos nossos jovens, né? Esses movimentos fantásticos dos jovens ocupando escolas, né? Então, é ocupando. Velho junto com jovem pode dar uma química fantástica, né, do ponto de vista de transformação. Tenho conversado com algumas mulheres do Movimento Popular de Saúde, né, e é o que elas colocam. Fala: Ana, a gente esqueceu de envolver nossos filhos no processo, e eu me incluo nisso, e contar para eles que o SUS foi uma construção social. Eu insisto com isso. Então, a hora que eu conto, a hora que eu relembro, a hora que eu registro, né, as coisas podem ficar mais fáceis. Vai ser possível? Vou ver? Não. Né? Com certeza, não. Paulo Freire, que me guia e me guiou durante muito tempo dentro da educação, ele já colocava isso. Não é um projeto para uma vida, mas é um projeto que a gente precisa começar. Né? Enquanto a lógica que tiver aí posta é o capitalismo com políticas de cunho neoliberal, a gente vai estar falando de margem. Isso é inevitável. Vamos às perguntas, à plateia. Tem a Tamara e mais um rapaz. Só fala seu nome, de onde você é. Bom dia. Eu sou meu nome é Dulcineia, as pessoas me chamam de Dulce. Eu sou estudante da gerontologia na UFRJ. Já tive o prazer de assistir uma aula sobre LPI da professora Marília, na aula da professora Deusivânia. Estou muito feliz de estar ouvindo vocês aqui. Muito feliz e quero agradecer a oportunidade que o CRI Norte está dando dessas reflexões mensais sobre esse tema que está sendo muito importante para toda a população. E vocês falaram sobre violência. Bom, eu fiz, semestre passado, estágio na Defensoria Pública. E lá nós fizemos uma pesquisa com os idosos para saber quais tipos de violências que eles estavam sofrendo. Então, pasme, os idosos não sabem que eles sofrem violência. Na literatura, a primeira e a segunda violência é a negligência e a psicológica. Não é a financeira, como todos nós achamos que eles vão lá por causa da financeira. Mas, na nossa pesquisa, bateu com a literatura. Os idosos que estão ali são marginalizados, como disse a professora Marília, pelos filhos. Muitos deles se calam porque eles sofrem violência física, né, maus tratos. E uma coisa que chamou muita atenção é essa violência subnotificada, que é a mesma da marginalizada também, que é subnotificada quando é do âmbito familiar. E agora, fazendo estágio no CRI Norte e atendendo os idosos lá, o que eu estou percebendo é que tem idosos muito velhos, acima de 90 anos, que estão super bem, e ali investigando esses idosos, eu tenho percebido que eles têm uma relação familiar muitíssimo boa. Enquanto outros idosos que também estão ali, que estão com problemas com a família. Né? Então, não dá para a gente pensar só que quem tem um nível social maior está bem na velhice. Também tem pessoas que estão em classe social mais baixa, que estão bem. Então, a conclusão que eu chego é que o importante é a família. A doença nossa, da sociedade, é a família. Enquanto nós estamos aqui, nós temos filhos, nós temos netos, né? E o que nós estamos ali fazendo, como disse a professora Ana, né, nessa margem, a gente está se preocupando com os velhos, mas e com as crianças da nossa casa? Que tempo, essa ociosidade que é gostosa, né? A gente não se dá a oportunidade de sentar no sofá e assistir um filme, de sentar com a família e conversar, né? Porque a gente tem que estar o tempo todo fazendo, fazendo, fazendo. Então, vocês é isso que eu queria fazer falar. Alguma consideração, obrigada. Ana? Dulce, muito bacana, né, o que você está colocando. A única inquietação que eu tenho, né, a hora que você coloca os idosos não sabem que sofrem violência, eu tendo a acreditar que os seres humanos não sabem que sofrem violência. Né? Porque, assim, eu não vou aprender que eu sofro violência quando eu sou velho. Então, eu insisto, dentro do sistema capitalista, tem um grupo que sofre violência todo dia e que está envelhecendo. E eu só queria fazer um comentário. A família nem sempre é o melhor lugar para o idoso. Eu só gostaria de que lembrasse disso. Tem famílias excelentes, famílias médias e tal, mas não necessariamente. Às vezes, ela é a fonte de violência. Então, a família precisa ser vista de um modo muito particular. Família, eu te repito, é uma instituição idealizada. Que papai ama a mamãe, que ama os filhos, que ama o vovô, a vovó, nem sempre é assim. Só para a gente refletir. Mais alguém? Sim, boa tarde, bom dia. Bom Exatamente dia. Nessa linha que a professora Marília comentou. Eu sou frequentadora dos grupos de estudo, da Olha, eu sou consultora de marketing. Meu nome é Maria Líbia. Depois de 12 anos, a minha mãe morando comigo, e de um princípio de AVC da minha parte, da cuidadora leiga, recentemente ela está numa ILPI. E depois dessa mudança, eu tenho dois testemunhos. O primeiro é que, há 37 anos atrás, quando meu filho foi para berçário, que naquela época era creche, a minha família, eu passei pela mesma sensação que eu passei agora, recentemente, quando a minha mãe foi para a LPI e rejuvenesceu 30 anos, visivelmente, psicologicamente e fisicamente. Com esses dois históricos de marginalização de quem cuida do idoso, eu queria uma luz, porque a gente falou bastante de coisas negativas e de políticas negativas. Eu queria perguntar às duas palestrantes, se possível, claro, o que, que a gente está vendo de bom nessa questão da marginalização da velhice em termos de política pública e privada. Eu gostaria de ouvir alguma coisa positiva. Tenho visto, mas eu gostaria de ouvir das senhoras. Obrigada. Que difícil a tua pergunta, né? Então, assim, eu não saberia, né, lhe responder do ponto de vista de políticas públicas e políticas sociais que estão sendo desencadeadas nesse sentido. Até porque o olhar, né, que eu estou me dando o direito de ver o mundo ultimamente é um olhar de alguém que tem a política pública interferindo na própria vida, mas que não é mais ativista da política pública, propriamente dito. Né? O que eu vejo de positivo na questão da margem, né, é a consciência da consciência. Olha que loucura o que eu estou tentando colocar. Não basta ter consciência. Eu preciso ter a consciência de que a margem existe. E de que eu sou um ator ou uma atriz importante para interferir nesse processo. Né? A partir do momento que eu tenho a consciência disso, né, eu me organizo em grupos. Então, uma coisa que o meu processo de envelhecimento tem me ajudado é perder aquela ilusão de grandes movimentos. Né? São pequenos movimentos, é o teu cotidiano que faz com que você lide com a questão da margem propriamente dita. É o que a gente está fazendo aqui. A hora que você coloca sobre a mesa, né, a discussão da margem, a gente está tendo a consciência de que ela existe. E de quem são essas pessoas que estão na margem e quanto que eu estou interferindo para marginalizá-las. Lidar com a ausência de culpa, né, eu acho que é importante para lidar com a questão da margem, propriamente dito. Enquanto ser social, aquilo que cada uma e cada um de nós faz tem uma lógica que tem que ser nossa, é uma lógica privada. O que os outros vão falar ou deixar de falar, desde quando você colocou a criança na creche, né, ou a questão da institucionalização dos mais velhos, né, diz respeito ao teu universo privado. E o universo privado precisa ser cuidado. A margem me leva a discutir o universo público, aqueles velhos que não têm a opção. Né? Então, o que, que a gente pode estar fazendo, enquanto política pública, para aqueles que não têm a opção, né, que dependem do Estado para o processo? E aí vale para a creche e vale para a ILPI. Né? Então, acho que o papel da mulher e a creche foi o que desencadeou o Movimento Popular de Saúde. Né? Quem sabe a ILPI não faz a gente voltar para a rua? Pode ser uma positividade disso. Eu posso comentar sobre esse movimento de creche? Eu me lembro que, antigamente, as creches faziam parte da assistência social. E eu trabalhava em São José dos Campos nessa época, e quem coordenava a creche era assistente social, porque era um equipamento da assistência social. Ela nasceu para cuidar dos filhos das mulheres que trabalhavam. E aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, que desconfigurou essa questão. Eu passei pelo processo de deixar de ser gerente de uma creche e removida para um outro serviço, porque a creche passou a ser um espaço educacional. Foi a grande conquista. Não é? Então, a gente, como assistente social, fazia fiscalização das mães que trabalhavam, que elas davam onde trabalhavam, eu tinha que ligar para saber se elas estavam realmente trabalhando. E aí elas podiam continuar. E eu espero realmente que as ILPIs passem por esse processo, Ana, de que a gente possa ser dele, fazer dele um espaço de moradia, porque, na verdade, a ILPI tem esse propósito, é um espaço de moradia para pessoas que precisam de cuidados específicos. E eu aposto muito nisso, mas eu acho que as ILPIs têm, na nossa atualidade, um cenário muito negativo, de privação, de exclusão. Inclusive, falam assim, você tem coragem de pôr seu filho, seu pai numa instituição? A culpa disso é muito presente nas ILPIs, porque lugar de pai é com a família. Mas será que é para todos? Não dá conta, não é? Então, assim, quando uma filha ou um filho decide que vou institucionalizar meu pai, tem uma cobrança muito grande da sociedade em relação a isso. Ainda, muito prevalente. Igual às mães. Você tem coragem de pôr seu filho numa creche? Lá em São José, só podia entrar com 6 meses de idade. Então, a mãe esperava muito aquilo para poder trabalhar, que era uma necessidade. Então, eu aposto que a LPI vai sofrer por um processo de transformação daqui a uns anos, se Deus quiser. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Boa tarde. Objetivamente, pelo adiantado da hora, eu queria cumprimentar o CRINORTE pela iniciativa. Meu nome é José Pinheiro, sou advogado, sou assessor jurídico da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, e conselheiro do Conselho Municipal do Idoso. Cumprimento também a qualidade das exposições das doutoras Ana e da doutora Marília Berzins. Eu só queria fazer uma pergunta bem objetiva para ambas. A solidão do idoso que está enclausurado numa ILPI não seria também uma espécie de marginalização? E também, objetivamente, se não seria prudente e pertinente um curso de preparação nas empresas para os empregados e servidores públicos, nas empresas públicas, para o período de pós-entrega do crachá? Acho que não sei se foi claro. Não, foi sim. Obrigado. Olha, eu acho que hoje os cursos ou investimentos, projetos de preparação para a aposentadoria estão bem desenvolvidos nas grandes empresas. Eu faço parte de um curso do Correios, que eu falo que é a cerimônia do adeus, a cerimônia de despedida, em que reúne todos os funcionários que decidiram se aposentar e a gente faz uma discussão sobre o lugar que eles vão ter. E isso deve começar não no momento da aposentadoria, tem que ser muito antes, no mínimo 2 anos. Eu me preparei para a minha aposentadoria na prefeitura. E demorou um processo de 2 anos, assim. O que eu vou fazer, o que eu quero, tinha uma meta que eu consegui atingir. Falei, o dia que eu tiver mais serviço lá fora do que na prefeitura, estiver contradizendo com minha carga horária, já está na hora de eu pedir a minha aposentadoria. Mas a prefeitura de São Paulo tem a Secretaria Municipal de Saúde, que eu também participo, tem um curso de preparação para aposentadoria. Mas o que assusta muito é a questão da renda. Quanto que eu vou me aposentar, com qual valor? E lá eles fazem um simulado para saber com quanto você vai se aposentar, e isso, às vezes, é um motivo de assusto e desistência. Mas está todo mundo correndo agora para se aposentar por conta dessa discussão de preparação para a aposentadoria. A solidão do idoso é enclausurado de uma ILPI, é uma forma de marginalização? Sim, se ele estiver nessa situação de enclausurado, sem perspectiva de vida, preso numa ILPI, ele está marginalizado. Mas não necessariamente todos os idosos preenchem esse daí. Nesse caso específico, realmente é, porque ele está excluído da sua vida pessoal, social, ele não pode nem sair. Tem ILPIs que não deixam idosos sair, não é? E tem outros que levam de quarta-feira na feira do bairro, porque ali eles vão comer pastel, o almoço deles é pastel. Ótimo. Né? E eu já rodei LPI, viu? Conheço bastante LPIs. Infelizmente, tem algumas que ainda prendem o idoso naquela condição. Isso é, para mim, uma marginalização, uma falta de respeito aos seus direitos fundamentais. Mas eu não posso dizer que isso é uma situação generalizada. É, né? Vou na mesma linha da Marília. Né? Eu só penso que solidão e clausura não têm ligação. Solidão pode ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa desejada. Não, pode ser desejado. Eu fico imaginando aquele idoso que, num dado momento, começa a precisar de cuidador, ele não escolhe mais a roupa, ele não faz mais xixi sozinho, ele precisa de alguém que o leve. Então, assim, sonhar pela solidão, eu tenho conversado com alguns nessa perspectiva, é uma coisa importante, porque a solidão é um estado de espírito, né? Não é uma condição para a gente estar o tempo todo. E já que a gente está falando de clausura, né, da ILPI, a experiência maior é da Marília, não vou nem entrar nessa discussão, mas a gente não pode esquecer dos velhos presos, né, encarcerados pelo próprio sistema, e que envelhecem dentro do sistema. E vários, né, por não terem a visibilidade que outros têm, né, estão dentro do sistema carcerário, envelhecendo muito mal. Né? Então, é uma coisa para a gente estar pensando também dentro dessa perspectiva. E é outro que está à margem. Né? Então, quando eu falo qual é o olhar que eu ponho quando eu penso no velho na margem, né, a gente está marginalizando todo dia, em todos os lugares. Né? Travestis em situação de rua ou travestis em situação de pobreza e que envelhecem. Para onde elas vão? Como elas são cuidadas? As cafetinas, né? Aonde estão as profissionais do sexo? Aonde elas estão quando elas envelhecem? Né? Quem cuida? Então, todo esse cenário ele vem no bojo de uma discussão maior quando a gente traz, né, o foco. Então, assim, quem marginaliza somos nós. Né? Eu insisto, eu não saio da jogada quando eu discuto marginalização. Eu tenho também uma responsabilidade nesse processo de colocar margem. Eu incluo aí também nessa relação os homossexuais, porque também não tem lugar na sociedade. Por exemplo, se ele precisa de uma instituição, as instituições muitas vezes são femininas, masculinas, são duplas, e não tem lugar para o homossexual. E precisaríamos, é uma questão de uma instituição que só abrigue homossexuais, fale a discussão para a gente pensar sobre isso. Não é? População em situação de rua, não é? Então, tem muito, muito grupo que está que a velhice ela é ótima, ela passa por todo mundo, ela não separa grupos. Então, a gente tem que ter olhar para isso. E tem, inclusive, poucas produções sobre a questão da marginalização da velhice. A gente está muito mais no envelhecimento ativo do que o envelhecimento marginalizado. Que a proposta do envelhecimento ativo é perfeita, é ótima, é uma reflexão. Mas e aqueles que não preenchem esse ativismo, entre aspas, que eu não vou entrar no conceito agora, mas eu acho que é importante a gente lembrar disso. Temos tempo para mais uma pergunta. Uau. Fica à vontade. O microfone, por favor. Foi na boca. Fala no microfone. Pronto? Melhorou. Bom dia para todas. Bom dia. Conhece a doutora Amanda? Coloca, por favor, coloca o microfone. O microfone mais. Parabenizo muito pelos assuntos que estão abordando hoje aqui da marginalização. Mas eu tenho a dizer o seguinte, às vezes o próprio idoso se marginaliza, ele não se entrosa com os jovens, né? Tem que ter uma certa interação. Por quê? Porque o idoso não aceita, o idoso não aceita o jovem que convive no mesmo ambiente deles. No caso, eu também faço parte. Mas eu já sou uma pessoa Estou com 82 anos, vou fazer o mês que vem, entendeu? Vou fazer 82 anos no mês que vem. E eu gosto muito de conversar com os jovens. Eu converso, conto história. A gente tem que conhecer o passado da gente. A vida não tem vida se não tem passado. Então, eu acho que, primeiramente, a gente tem que se conhecer no interior. E a base de tudo é a família. A família é a base de tudo. Hoje em dia, a família está falida. Infelizmente, os pais vão para um lazer, os filhos vão para o outro, e não tem aquela reunião em casa, aquela harmonia de convivência, né? Que pode transmitir para o pai, para o filho, a mãe, para a filha, entendeu? Então, eu sou contra esse tipo de educação. Uma outra coisa que eu acho que tem que ser, que é necessária, é a educação. Educação dentro das escolas, faculdades, os grupos escolares, precisa de educação, né? Educação e saúde. Porque esses moradores de rua, eu converso muito com eles. Eles, infelizmente, eles precisam de tratamento emocionais, certo? Muitos deles estão na rua porque eles não têm convivência em família. As famílias, como é que se diz? Rejeitam a maneira de ser, de agir, de falar, de conversar. Porque eles não têm, têm problemas mentais, são gente demente, né? Então, em casa, não é compreendido. Então, precisamente, a única coisa que acha que tem que ter nos moradores de rua é um tratamento emocional. Os governantes que devem cuidar disso, né? E nós temos que fazer a nossa parte também. Conviver com eles, dar um apoio, tratar com carinho, com amor, com atenção, entendeu? É isso que eu acho. É mais uma coisa? Então, é isso que eu estava querendo falar. Só isso. Marília, você acha que o idoso se auto-marginaliza? Olha, a maioria, sim. Como a gente fala de um universo extremamente grande, eu não posso generalizar isso. Mas tem idosos que decidem que querem ficar na sua, na sua, no sentido assim, eu não quero saber de mais nada, já fiz tanta coisa, estou cansada, agora eu quero sossego, não quero me meter em nada. Tem idoso nessa circunstância. Não é? E ele auto se exclui das atividades sociais. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que foi administrador, foi gerente, foi o CEO, né, de uma grande empresa. Ele se aposentou. Sabe o que ele fez? Ele se voltou para dentro da casa dele. Ele falou assim, olha, mínimo social, eu quero ler muito, quero descansar, quero fazer isso. Chega de reunião, que teve um momento muito opressivo na vida profissional dele. Beleza, é a decisão dele, está super bem, respeitando, se aposentou, está feliz da vida. Outros falam, ah, eu já cansei de ficar aqui dentro de casa, eu quero voar. Perfeito. Então, eu acho que isso é muito relativo. Eu acho que nós somos sujeitos individuais, com histórias próprias, e que na velhice, na aposentadoria, no envelhecimento, as pessoas vão ter a dar o curso para a vida que desejam. Eu acho que o importante da gente é respeitar. Lembrando que é sempre importante mesmo ter relacionamento com as pessoas mais jovens, né? Eu nunca esqueço de uma cena que eu vi numa reportagem, que eu não lembro o título, mas era um sofá. Para mim, eu até fiz uma reflexão sobre isso, não sei nem onde que eu publiquei. Tinha um sofá enorme, daqueles de 1900 e bolinha, lindo, maravilhoso, alto, grande, cabiam 6, 7 pessoas. E aí a pessoa que sobrou da família ficava sentada no cantinho do sofá e aquele imenso sobrando, né? E aí, a reportagem, não lembro o tema, mas me ficou essa imagem aqui. Ela falou assim, hoje... Ela mostrou uma foto que toda a família sentava no sofá e ela estava sozinha naquele sofá. Aí eu pergunto assim, você quer ficar sozinha no sofá? Ou você quer ter gente? Como é que a gente muda esse sofá? Com gente da nossa idade, com gente mais nova, com jovens, com criança. E aquele sofá pode ser simplesmente a mudança de lugares. Porque isso acontece na vida. A gente morre. Né? Ela era a última sobrevivente da família. E ela olhou, mostrou a foto de todo mundo sentado, as irmãs, pai, mãe. Bonita a cena. Mas hoje ela estava sozinha. Foi uma escolha, foi uma circunstância, não sei, porque a reportagem não aprofundava a história do sofá, mas eu, para mim, aquela cena ficou. Eu não quero ficar sozinha no sofá da minha casa, eu quero gente. Não é? E como que eu busco gente? Por exemplo, eu não tenho filhos, então não vou ter genro, nora, não vou ter netos, mas eu tenho outras pessoas que podem preencher a minha existência, e é isso que eu busco. Eu quero, eu me esforço muito para relacionar com mais jovens, porque eu quero que eles sentem no meu sofá, não quero ficar sozinha no meu sofá. E tem gente que quer ficar sozinha, ponto. Não é isso? Eu não quero saber de ninguém. A gente encontra isso. Quem trabalha na rua, programas e etc. Seu José, vamos na nossa atividade. Não quero, não vou, não gosto. Não tem... É o seu Zé. Mas a Marília que é a gente. Só isso. Ufa. Jejum é difícil, é diferente de passar fome. É verdade. Né? Jejum é uma escolha. É isso, né? Aí. Fala assim, eu vou jejuar por N motivos. Passar fome não é uma escolha. Né? É uma circunstância que vai demandar um monte de coisa. Eu acho que o envelhecer é a mesma coisa dentro dessa perspectiva da margem. Né? O que eu estou querendo dizer? Por exemplo, eu quero ter o direito de escolher a margem que eu quero ficar. Assim, não quero mais ficar no centro. Né? Mas eu tenho o direito. Né? É a escolha do jejum. Muita gente não tem a escolha, está na margem. Mas não é que está na margem porque ficou velho, está na margem porque nunca saiu dela. Né? E não é uma escolha. É passar fome. Então, eu acho que é isso. Né? Assim, eu continuo nessa perspectiva, que, assim, que o local, cada um de nós foi parido numa determinada classe social. Alguns conseguiu subir ou descer, mas a grande maioria não tem a ferramenta. Né? A política de Estado pode dar a ferramenta ou pode tirar. Exato. Perfeito. Faça a sua pergunta. A gente já está com o tempo esgotado, mas fique à vontade. É rapidinho. Carmen, enfermeira da Estratégia da Saúde do Idoso, no interior de São Paulo. É sobre o curso... É sobre o cuidador do idoso. É uma profissão que não é reconhecida. E eu pergunto, tanta procura, tanta gente querendo ser cuidador, já tem o cuidador em casa, que... Será que não é uma maneira... Porque... se for reconhecida a profissão, seria mais um membro da equipe de saúde. Oneraria mais, em termos financeiros, o SUS, eu acredito que teria que fazer parte da equipe de saúde. Oh, o cuidador de idoso não é uma profissão, é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do Trabalho, e a nossa luta é para que se transforme numa profissão. Mas isso não impede a atuação deles. Não é? Então, eu acho que hoje ninguém falaria um discurso contra o cuidador de idoso, porque ele é uma necessidade. Eu digo assim, o Brasil precisa da ocupação ou da profissão do cuidador de idosos. Não é? Ele não está efetivamente incluído em todos os municípios. Por exemplo, São Paulo, nós temos o acompanhante de idosos, que não é nada mais do que nada menos do que um cuidador de idoso. E foi na época que nós criamos o programa, a gente não quis chamar de cuidador de idosos, justamente para não provocar a ira de um certo conselho, que é forte, poderoso e unânime aí no país. Então, o acompanhante de idosos é um cuidador de idosos. Ele vai na casa da pessoa e executa as funções de um cuidador de idosos. Está dentro de uma política de saúde. Na assistência social, em alguns municípios aqui de São Paulo, a gente já tem o cuidador de idosos como uma categoria profissional. O que a gente precisa? É ampliar a inclusão dele. Eu me lembro que uma vez a gente foi conversar aqui em São Paulo com uma pessoa que respondia pela Estratégia Saúde da Família. E a proposta da área técnica é que criasse um cuidador para acompanhar mais um profissional dentro dessa equipe. Nossa, foi repudiado. Eu lembro da pessoa, a Ana também conhece. Mas eu acho que isso é discussão com a sociedade. O cuidador hoje é inegável, precisamos cada vez mais dele. E aí, quando a gente vai inventar um programa no município, onde que eu trabalho, puxa o cuidador de idoso que para fazer uma certa função. É assim que a gente amplia a existência deste profissional que hoje já ganha Eu trabalho muito com isso, porque a gente forma cuidadores. Eu estou assim, atualizada de quanto é a média salarial do cuidador de idoso. Tem cuidador que ganha muito bem, dependendo da família onde que ele se encontra, das funções que ele faz. E tem cuidador que a gente está dizendo que o mínimo para ser cuidador de idoso começa com R$ 1.100, R$ 1.200 reais, não é? Mas eles já estão presentes nas ILPIs, no centro-dia. Todo centro-dia da cidade de São Paulo tem cuidador. Então, a gente está avançando. Mas de uma maneira muito tímida, poderia ser melhor, mas eles são uma realidade e precisamos deles. Gente, precisamos encerrar. Eu quero agradecer a presença de todos. Marília, Ana, super obrigada. Foi uma manhã super rica. Obrigada mesmo. Obrigada a todos e até o próximo mês.